Querido, quando Deus consentiu que nos conhecêssemos, eu não poderia imaginar o que você representaria em minha vida. Não poderia imaginar que a felicidade viria de encontro a mim, acompanhada por você. Hoje, reconheço e agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido você e ter você ao meu lado, comemorando esta data tão especial. Te amo por ser esse esposo que está sempre presente em minha vida, pois graças a Deus a sua presença em minha vida me tornou uma mulher completamente feliz e realizada. Parabéns ao nosso amor. Parabéns pelo nosso aniversário de casamento. Que possamos comemorar esta data por inúmeras vezes. Que Deus nosso Pai nos conceda a graça de sermos cada vez mais felizes. Os ensinamentos de Deus nos une cada vez mais. Parabéns pelo nosso dia. Sua esposa.